Informação novamente, o 629. Está pronto para o táxi com o Rolo 39 a bordo. Gente, confirma a autonomia alternativa. Está com 5 horas e 21 de autonomia, Galeão. Gente, 6259, táxi autorizado. 41 Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, ajuste no 013. Solo, Bono 705, livre. Bono 705, táxi Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, 202, Bono 705. Xené 6259, autorizado, linha de decolar 1-0, vento, uma centena com 5 nós. Oi, ITAP, o 1-1-68. ITAP, muito obrigado, 1-1-68. decolagem, 1110 graus, meia dúzia de nós. Controle. 6259, contato radar na decolagem, sub mantenha 360, saída da El. Gol no 168, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, repórter estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, gol no 168. Solo, tá 3197, pushback acionamento. Autorizado, chama o TAC. Ele chama o TAC, 3197. Chamé 6259, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 251-3325, boa noite. Pesado, gol, 1168. 1168, continua a aproximação, reporta baixado e checado, ajuste na 093. Reporta baixado e checado, confere o meio 15. 2013. 1063, grato, 1168. Tinha índio, 1895, ponte pela da 10, 317. cara não aprende, né, velho? Checado, gol no 168. 168, livre pouso 1-0, vento 1 centena, 5 nós. Livre pouso 1 centena com 5, gol no 168. 1-8-9-5. Gol no 168, controle. No 168, seu solo é 04, direita no 211, no solo. Direita 211, no 168. Solo Salvador, boa noite, gol no 168, livrou? Gol no 168, Alfa Juliette, portal 7. Alfa Juliette, para 168. Salvador, boa noite. Na 317, ponte espera da 10, tá pronto. 3197, boa noite. Autorizado, linha decolar 10, vento 1 centena 5. Linha ingresso, linha decolar 10, 317. Estado Salvador, boa noite, voo 705, ciente Latam, voo 02, para autorização para o Galeão. Voo 705, tango confere, autorizado Galeão, via até novembro 857, Moço, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponder 5571, controle 120, decimal 8. Cuidado Galeão no 360, decolando da 1-0, primeira curva direita, na saída da El, Leda e Rumi. Na pista 9857, Moço. Transponder 5571, controle 208. Prezando 97, boa noite, contato radar, suba para o nível 300, autorizado direto Leda. 300, direto pro de Leda, tá? 3197. 97, estamos sendo Recife. Só 251 e alterne, ONA 3325. 251, 3325, botar 3197. Gol ONU 705 0277. ONU 705, autorizado. Se tiver cancelamento, chama o táxi. Chama táxi, 705. Algona 705 para o táxi com 99 a bordo, 3 horas 50 de autonomia, alterna Campinas. 705, táxi autorizado, Índia, ponto de espera torre 295, ajuste no 013. 295.013, voa. Salvador, boa noite, Bono 705, ponto espera. Bono 705, boa noite. A linha decola no zero, vento, uma centena, meia dúzia. A linha decola está no zero, Bono 70. Zero cinco, as dois um, 208, boa. 208, boa. Salvador, boa noite, boa noite, 705. 05, boa noite, contato radar, para o nível 360, autorizado direto letra. 360, direto letra, boa, 176. Bom, nós está ativado 5, estamos no centro Recife. 3, 2, 5. Confirme a frequência. 1251 e alterne 13325. 251-3325? Afirmo. Thank you. Bravo Alpha Control, boa tarde Europa 081, Independente Bravo Alpha 160. Papa 081, boa tarde, clear bom, arrival 24,000 feet, Canadian 013. Confirm the arrival, can you confirm the 72? 10 to 4,000 feet, connect 1013. 1013, 72, 4,000 feet, the road for 081, obrigado. Solo Salvador, boa noite. Gol 2043, informação Tango, botão 7, autorização para Guarulhos. 2043, não confere, aguarde distante para corte. A 3662, boa noite, sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, daria pro Adetap, ou Dunas, a 3662. Somente mantenha a chegada, número 2 na aproximação, o SAM 3662. Eita, mantém. Confirmo, 2043, autorizado Guarulhos, via Upazulu 1-0 até Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda Motiva. Transponde 5004, controle 1208. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upazulu 1-0 até Taubaté, decola da 10, transponde da El, Leda então Motiva. 5004 transponder, 208 controle, gol 2043. Correto, 2043, portão 7, Champron. Chamaral, gol 2043. Salvador, uma boa noite, na 310, por exemplo, 210 para 190. A 310, boa noite, a sua identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 070, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Chegada Mari, autorizado, nível 070, reduzindo 250, 310.